de bonnes affaires. Ben où ça? Aux établissements Mariano. Toute l'année, des prix en fête, des promotions sur de nombreux articles signalés en magasin. De délicieuses spécialités portugaises à des prix qui défient toute concurrence. Un espace épicerie, surgelé, une cave, bref, tout un choix de produits pour nous régaler. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez apprécier et consommer avec modération. Établissement Mariano, à rue de l'Orme Gâteau, à Sémoy. Téléphone 02 38 22 12 22. Devenez acteur du Festival des Saints Populaires 2026. Radio Arc-en-Ciel lance officiellement les inscriptions pour l'édition des 20 et 21 juin 2026. Vous souhaitez booster votre visibilité? Rejoignez l'aventure. Exposants, réservez votre stand. Alimentaire, artisanat, culture, mode, automobile, moto, vélo, décoration, association, jouets. Attention, hors boisson. En lien avec le Portugal professionnel. Locaux provenant du Portugal. Entreprise, passez en mode VIP, privatisez un carré VIP. Un espace exclusif dédié à votre entreprise pour recevoir vos collaborateurs et clients au cœur des festivités. Devenez partenaire ou sponsor. Bénéficiez d'une visibilité exceptionnelle avec des milliers de vues sur nos réseaux sociaux, des interviews en direct et une présence forte sur le parc du festival. Inscription et info arc-en-ciel.iota@gmail.com 02 38 43 50 09. Codias Voyage organise un voyage à Lourdes en mai. Départ de Gien le jeudi 7 mai à 19h, puis départ du Théâtre d'Orléans vers 20h30. Vous arriverez à Lourdes le vendredi 8 mai vers 8h du matin. Le retour se fera le dimanche 10 mai après le petit déjeuner. Vous arriverez au Théâtre d'Orléans vers 17h30, puis à Gien vers 19h. Le prix est de 280€ par personne hors boisson. Pour tout renseignement, vous pouvez téléphoner au 02 38 38 16 64 ou 06 33 01 83 00 ou bien au 07 81 76 59 64. Arc-en-ciel, c'est du soleil toute la journée. Eu vou rezar, ó São Bentinho. santinho adorado, no mundo há tanto pecador. Fica com mais um pedido, faz queixa, paz e amor. Fica com mais um pedido, faz queixa, paz e amor. Ao Santinho te peço a passar, olha por nós, vem-nos abençoar. Vou ao Santinho, vou-vos visitar, e aos teus pés eu vou rezar. Ao Santinho te peço a passar, olha por nós, vem-nos abençoar. Vou ao Santinho, vou-vos visitar, e aos teus pés eu vou rezar. Ora, muito boa tarde a todos e a todas. Eu sou a Glória na Rádio Arcanciel 96.2. Ora, sejam muito bem-vindos à minha emissão das 14 às 16 com a música da Glória. Ora, para quem está a tomar o seu café, um ótimo café. Para quem vai em viagem, uma ótima viagem. E para quem está a trabalhar, um ótimo trabalho. E para quem está a descansar e ouvir a Rádio Arcanciel, é muito bom, porque está um bocadinho fresco lá fora e um bocadinho de chuva, e aí ao quentinho é que se está bem. Ora, na companhia da Rádio Arcanciel tudo vai bem, sempre com as melhores músicas portuguesas para vocês passarem um bom bocado sempre que ouçam a Rádio Arcanciel. Ora então, vamos ficar, como estamos na Semana Santa, vamos ficar com Carlos Soutelo, Entrei na Casa de Deus, para que Deus nos traga paz, saúde e amor. Ora, fiquem bem, até já. Carlos Soutelo, Entrei na Casa de Deus. De amor que o mundo tem, um jovem falhado, todo armadilhado, que não quer o bem. Os grandes chefões mandam os aviões e rebentam em guerra. A criança a pagar, afogada no mar, com os erros da terra. Entrei para rezar na casa de Deus, para o mundo mudar e o homem acalmar debaixo dos céus. Pedi compaixão pela criança com fome, que morre afogada no mar, enganada pelo erro do homem. Terra que amaste e o homem falhou, não seguiu tua luz e pregado na cruz com ódio te matou. Eu peço a rezar que não volte a falhar, traz ao mundo união, que a criança sorria de noite e de dia com amor e paz. Entrei para Deus, para o mundo mudar e o homem acalmar debaixo dos céus. Pedi compaixão pela criança com fome, que morre afogada no mar, enganada pelo erro do homem. dos céus. Pedi compaixão pela criança com fome, que morre afogada no mar enganada pelo erro do homem. Entrei para rezar na casa de Deus, para o mundo mudar e o homem acalmar debaixo dos céus. Pedi compaixão pela criança com fome, que morre afogada no mar enganada pelo erro do homem. Sur Arc-en-Ciel Orléans. Muito bem, 14 horas e 14 minutos, assim é que é, aqui nos estúdios da Rádio Arc-en-Ciel 96.2. Ora, nós hoje somos o 1 de abril de 2026. Ora então, hoje, não se esqueçam, porque é o dia dos enganos. Então, eu por acaso já fui enganada hoje, mas não esperava, não esperava. Mas pronto, aconteceu. Já fui enganada uma vez hoje. Mas pronto. Tudo faz parte da vida, não é? nem sempre estamos atentos, às vezes, a certas coisas, e elas acontecem. E então é uma mentira. Mas pronto, tá tudo bem. Ora bom, é para vocês terem cuidado, que hoje é o dia das mentiras. Ora bom, e vocês, lá para a volta das 15 horas, eu cá estarei com a minha receita de hoje, que vai ser para o dia de Páscoa. Ora então, vamos à boa disposição e à boa música portuguesa aqui dos estúdios da Rádio Arcancial 96.2. Ora, fiquem bem, até já. Tenho 24 amores, um amor para cada hora. 23 estão de folga, só estou com um agora. Só estou com um agora, essa folga não quer ter. Pois é com ele que eu quero as horas todas viver. 24 amores, um para cada hora. Um está comigo, 23 estão fora. Estou fora, que se deixe estar. Basta-me só um que não saiba amar. 24 amores, um para cada hora. Um está comigo, 23 estão fora. 23 estão fora, que se deixe estar. Basta-me só um que não saiba amar. Dos meus 24 amores, fica com o só agora. Porque também não é vida ter amor só de uma hora. Ter amor só de uma hora e ter nada de seguida. Mas vale ter só um amor que nos ame toda a vida. 24 amores, um para cada hora. Um está comigo, 23 estão fora. 23 estão fora, que se deixe estar. Basta-me só um que me saiba amar. 24 amores, um para cada hora. Um está comigo, 23 estão fora. 23 estão fora, que se deixe estar. Basta-me só um que me saiba amar. Amores, um para cada hora. Um está comigo, 23 estão fora. 23 estão fora, que se deixe estar. Basta-me só um que me saiba amar. 24 amores, um para cada hora. Um está comigo, 23 estão fora. 23 estão fora, que se deixe estar. Basta-me só um que me saiba amar. 24 amores, um para cada hora. Um está comigo, 23 estão fora. 23 estão fora, que se deixe estar. Basta-me só um que me saiba amar. La vie belle sur Arc-en-Ciel Orléans. A história da minha visita ao médico. Quando eu saí da escola, logo depois de me ter formado com a quarta classe, fui trabalhar para um escritório e reparei que todos os meus colegas iam normalmente ao médico. Como eu nunca gostei de ficar para trás, comecei a estudar quais eram as possibilidades que eu tinha de também ir. Então um dia falei com um dos meus colegas, o mais velho, e ele disse-me que conhecia um médico muito bom, um médico que até acumulava. Era médico e fazia também uns biscatos de siderurgião. Trabalhava na siderurgia. E era o médico de onde o meu colega costumava até gastar. Bem, comecei a juntar dinheiro, Cheguei à minha mãe e disse: mãezinha, eu vou ao médico. Minha mãe pôs as mãos na cabeça, disse: é uma loucura, o que é que vais fazer para o médico? Já foste ao médico quando tinhas 3 meses. Mas eu não me lembro. Pois, vais agora com essa idade para o médico, isso é uma vergonha para a família. Mas eu levei a minha avante. Mandei então fazer 2 fatos, tratei dos papéis e fui para o médico. Cheguei ao médico um sábado à tarde. Estava o médico todo cheio de gente, eu entrei e disse: ora então, boa tarde. Ninguém respondeu. Está claro que eu vi que aquilo eram turistas. Então vem uma senhora toda vestida de branco, pôs-me lá dentro da casinha do médico. O médico começou-me a perguntar como é que eu me chamava, como é que eu não me chamava, quantos anos tinha, quantos anos não tinha, e disse que estava a fazer uma ficha para mim. Eu fiquei muito contente, porque eu nunca tinha tido uma ficha na minha vida. E até disse: doutor, desculpe, escusa de estar agora a incomodar por minha causa. Então o médico perguntou-me se eu, quando era pequeno, tinha tido o sarampo. Eu fui franco: não, doutor, quando era pequeno só tive 2 tanques, 1 triciclo e 4 automóveis de corda, que deu o meu padrinho do Natal. Então ele perguntou-me se eu era hipotenso ou hipertenso. Eu disse: doutor, desculpe, mas eu não venho para aqui discutir política, doutor. Minha política é o trabalho e não tenho dado nada mal com isso. Então ele disse que se a estupidez fosse música, eu era um saxofone. Vocês riem-se de cada coisa. Bem, eu estou naquela altura, fartei-me de rir para lhe ser agradável. Até hoje ainda não vi onde é que está a piada. Então o médico disse: bem, diz para se deite-se lá na Marquesa. E aí eu afinei. Afinei porque, em primeiro lugar, não conheço a senhora de lado nenhum. Em segundo lugar, só me deito lá para as 9:30, 10 horas. E em terceiro lugar, sou republicano. E eu disse: olha, doutor, nós estamos já aqui a desconversar, estamos a perder tempo, o melhor é o seu doutor trazer-me até um catálogo das doenças para eu escolher e para me ir embora. O catálogo das doenças, e para eu não pensar que eu era algum pelintra que estava ali, ainda lhe fiquei com um panarício e meia dúzia de bicos de papagaio. Já passou? Bem, então o médico deu-me 3 comprimidos. Tomava o primeiro comprimido, passava-me o panarice, caía umas pestanas. Tomava o segundo, nascia umas pestanas, descaía ao rim. Tomava o terceiro, subia ao rim, aparecia-me outra vez o panarice. E entrei num círculo vicioso e o médico disse: você tem que baixar ao hospital. E eu abaixei. Cheguei ao hospital, veio uma senhora toda de branco e disse: o que é que o senhor deseja? Eu disse: a minha senhora, eu não desejo nada porque eu já tenho um panarice e meia dúzia de bicos de papagaio. Já estou aviado. Eu queria era que a senhora me arranjasse um quarto particular que fosse bom. Bem, ela foi lá falar então com o dono do hospital e depois foram muito simpáticos, arranjaram-me um quarto particular muito grande, muito bom, e mesmo até para eu não ficar sozinho, puseram-me lá com mais 85 doentes. Bem, de manhã foi lá o médico, começou-me a escutar, e disse: tussa, e eu tossi. Tussa mais, e eu tossi mais. Tussa mais ainda, eu cheio de boa fé, ainda tossi mais. E o médico disse: o que você tem é tosse. E deu-me um xarope para eu tomar depois de tomar o banho. Mas eu que depois de tomar o banho já não podia tomar mais nada, ficava cheio, ficava empanturrado. E nasceu-me uma barriga d'água. Um dia foi lá uma enfermeira, chamou-me hipocondríaco. Eu não admiti isso nem ao meu pai. Fui à administração do hospital, entreguei o panarice, devolvi a meia dúzia de bicos de papagaio, deixei lá a barriga d'água e agora nunca mais na minha vida vou ao médico. filhos, beijei com ternura. Nos teus braços dormi e sonhei. Apertei-te para estares mais segura. Os teus seios acariciei. Tuas mãos aqueci noite escura. Os teus olhos tão tristes olhei. Tua face tão bela e tão pura. Meu amor, com ciúme beijei. Ai, que saudade. Meu amor, eu não aguento. A dor que tenho cá dentro. Paixão assim para sempre. saudades de outrora. Era o nome de meu louro, lá embaixo de touro, lá seguia para o fora. Pela calçada do céu, subíamos despedidos. Muito bem, ora então são 14 horas e 40 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2. Ora então, juntamente com a Rádio Arcanciel, vamos até Lyon, para Martina dos Reis, que ela pede o Quim Barreiros, a Cabritinha. É para ela, para toda a família, para todo o auditório e para todos os animadores, o meu muito obrigada, e para todas as pessoas que a conhecem. Espalhados pelos quatro cantos do mundo. Ora então, vamos ficar aqui em Barreiros, a Cabritinha. Cabrinho. cabritinha. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar só nos peitos da cabritinha. Mamo a hora que eu quero, porque a cabrita é minha. Assim desse jeito fiquei mal habituado. Hoje sou homem, arranjei uma cabritinha e passo o dia a mamar nos peitinhos da fofinha. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Mamo a hora que eu quero, porque a cabrita é minha. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar cabritinha. Eu gosto de mamar só nos peitos da cabritinha. Mamo a hora que eu quero, porque a cabrita é minha. Eu gosto de mamar só nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Mamo a hora que eu quero, porque a cabrita é minha. Eu gosto de mamar só nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar ai nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar só nos peitos da cabritinha. Mamo a hora que eu quero, porque a cabrita é minha. Eu gosto de mamar só nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar ai nos peitos da cabritinha. É nova e ainda se ajeita. É bonita e é solteira. Casou com o Chico da Gaita. Tem tão logo por azar. Mora pertinho de mim. Faz o tempo em abrar. Faz o tempo em abrar. E aos gritos diz assim: olha a gaita. Feita, barra com o cabiru. o Chico pega da gaita, mete a gaita no baú. Olha a gaita, olha a gaita, olha a gaita do meu Chico. Do adoiço, aquela gaita, já não sei. Da minha terra, o verde deste meu ninho e o ar puro da serra. Nos campos o verde milho, na espera da desfolhada, meu amor canta comigo numa doce desgarrada. Meu cantinho adorado, minha terra onde nasci, corri mundo lado a lado, mas como tu nunca vi. Nas romarias do Minho, no viracho lamalhão, todos batem seu pezinho e dança meu coração. Rapazes e raparigas respeitam a tradição, pagam promessas antigas, todos vão na procissão. É tempo de regressar e te deixar meu cantinho. Ao Senhor eu vou rezar, que abençoe este meu Minho. Tempo de regressar e te deixar meu cantinho. Ao Senhor eu vou rezar, que abençoe este meu Minho.

senhor de Matosinhos, ó senhora da boa hora, ensinai-nos os caminhos a sairmos aqui para fora. Porque não me leva. Só quero que tu não me queres. Um bocadinho, que não me levas? O que é que tu não me queres? Vou contigo, morena, vou. Para onde eu vim, tu quiseres? Vou contigo, morena, vou. Para onde eu vim, tu quiseres? Ora, e muito bem. Ora, são 15 horas e 2 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcancial 96.2. Ora então, vamos dar início à minha receita para o dia de Páscoa. Então vamos, no dia de Páscoa, não é? Vamos comer cabrito. Normalmente, na minha zona, usa-se comer o cabrito. Então eu vou dar como é que eu preparo o cabrito para o dia de Páscoa. Ora então, compramos o cabrito, não é? Depende da quantidade que vocês vão fazer. Eu dou os temperos para e depois vocês acrescentam, se for para muita gente, tem que ser mais. Pronto, vocês depois têm que ver tudo à sua medida, das pessoas que vão estar. Então, compramos o cabrito e pomos-lo à noite, no sábado à tarde, que é para cozinhar no domingo ao meio-dia. No sábado à tarde, vocês pegam no cabrito, passam por água bem fresquinhas, lavadinho, só lavar. Hein? Só lavar. Fresca. Aí água fresca. Fria. Da torneira, porque ela agora está toda fria, não é? Ora então, e pomos, arranjamos uma bacia ou aqueles cestos. Um cesto para moa de meter o cabrito lá dentro do cesto. E enchemos-lo. Cobrimos-lo com água fresca, sempre em sítio fresco. Cobrimos-lo com água fresca. Deitamos lá para dentro duas garfas, depende da quantidade, duas garfas de sal, temperar a água. E de seguida deitamos três, quatro folhas, depende da quantidade, três, quatro folhas de loureiro. E podemos também pôr uns três, quatro dentes de alho esborrachados, metidos lá para dentro. E mexer bem aquela água. E então pegamos aí dois, depende da quantidade. Se for pouca quantidade, um limão bem espremido, cascas e depois tudo lá para dentro. Se for para mais quantidade, mais um limão, mais água, mais sal, tudo tem que ser mais loureiro. Se quiser pôr uns pereirinhos de sal, também pode pôr salsa. Pronto. E deixam, então, do sábado, aleluia, de tarde, até o outro dia de manhã, dia de Páscoa. Então, depois vamos pegar nas assadeiras, que vocês vão fazer a quantidade, e vamos tirá-lo daquela água, que já é um tempero, não é? E pomo-lo a escorrer num coador, onde vocês vejam que vai escorrer um bocadinho aquela água. E depois de seguida, pego nele e vai-se pôr nas assadeiras. Mas por baixo na assadeira, convém primeiro preparar o molho. Era então vamos preparar o molho para vocês depois o instalar na assadeira. Escorrido. Não é preciso chupar pano, nem meio pano. É? Ora então, vamos pôr o tempero para uma terrina à medida que vocês vão fazer. Uma terrina. Pomos lá um copo de vinho branco, verde. Pomos uma cerveja mine. Um cálice de uísque. E azeite. Azeite, eu faço só com azeite. Azeite. A seu gosto. Mais um bocadinho de sal para temperar esse molho. Bem temperadinho. Uma pitadinha de piripiri, um pouquinho. Há pessoas que gostam mais, outras gostam menos, mas eu, para mim é só uma gota. Tudo para dentro da terrina e sal a tempero. Umas boas perneirinhas de salsa, tudo dentro daquela terrina, para mexer tudo depois. A cerveja, ela já lá está. O copo de vinho branco também já lá está. Depende da quantidade que vocês vão fazer. Se for para muita gente, tem que ser mais vinho, mais cerveja. Em vez de botar uma mini, bota uma da super. Pronto. E depois pimenta branca. Moída branca, lá para dentro. Aí umas 3, 4 folhas, depende da quantidade. 3, 4 folhas de loureiro. A salsa. Cebola abundante, partida a rodelas, ou a meio, e depois ao contrário, à rodelas. E aí os três, depende das quantidades, de 3, 4 dentes de alho, bem para lá para dentro do molho, bem cortadinho, aos bocadinhos, como vocês, ao seu gosto. E depois vamos mexer em tudo. Já temos lá o caldozinho do uísque, tudo bem mexido, não é? E depois, e já tenho o colorau, já tenho a pimenta doce, tudo a seu gosto, lá para dentro. E depois agora vamos mexer tudo bem mexido, esse molho bem mexido, bem mexido. E depois pegam nesse molho, com os ingredientes todos lá dentro, bem, com bem, botar bem alho. O alho dá muito bom sabor e faz muito bem. É muito bom para a saúde. Tudo é bom para a saúde. Nada de exageros, não é? Pronto. E vocês então vão pegar deita um bocadinho de molho no fundo com aqueles ingredientes, a cebola, o alho, o loureiro, a salsa, tudo, mete ali no fundo da assadeira e põe o cabritinho por cima, estendidinho ou cortado aos bocados, como vocês quiserem, da melhor maneira. E depois, pronto, pode juntar e deitar um molho, mas depois pode juntar as batatas. Eu ponho tudo junto. Só se for muito cabrito, que eu tenha que pôr uma assadeira com cabrito, e então ponho outra com batatas. Mas o molho é igual. O molho é igual, depois para cima das batatas, não é? Pronto, então vocês botam depois o molhinho por cima de tudo, das batatas e do cabritinho, e vai então ao forno. Se for naqueles fornos de lenha, à moda antiga, que fica tudo muito mais saboroso, aquele cheirinho é muito agradável, muito bom. Agora é só a luz, a gás, já não é aquele cheiro tão bom como é cozinhado. Até naqueles fogões de ferro também é muito bom. Eu estou a dizer porque é o que eu tenho também, não é? E eu adoro mais do de ferro do que o de gás e do que o de luz. É outro sabor. Mas pronto, então, olha, espero que todos passem um feliz dia de Páscoa. E muita saúde, com paz e amor, que Deus nos traga para todos nós. E um bom apetite, que o comemos todos com saúde, paz e amor. Depois, então, vos desejo um feliz dia de Páscoa. Ora, vamos dar início, continuar a minha emissão aqui com o Conjunto Maria Albertina para todos os portugueses que estão à escuta da minha emissão. Fiquem bem, até já. Elle sur Arc-en-Ciel Orléans. Aquele beijo que te dei daquela vez, o meu coração desfez. Por isso sofre e padece. Foi recordado pela minha vida fora. Esse dia, aquela hora, um passado que não esquece. Eu dei-te um beijo, a seguir deste-me dois. Mas para matar-me o desejo, dei-te muitos mais depois. Chamei-te louca. Sorriste para mim, é sagrada a tua boca, só ela me beija assim. Adoram o nosso jogo, só querem noites de sedução. basta, basta. Ai, basta, basta, velhos, um neninho. Ficam tão doidinhos, sempre atrás de nós. Ai, basta, basta, estalar os dedos. Ai, basta, basta. Ai, basta, basta. Ai, basta, basta, dançar com eles. Ai, as ficam loucos, loucos da paixão. Amor, nosso menino multicor, nosso canto, nosso ar. Se essas paredes falassem, não precisava nem lembrar. Este cantinho que te amei, tem lembranças que eu sei, nunca mais vão se apagar. Esqueceu. Ai, se eu pudesse regressar lá e reviver tudo o que vivi do teu lado, daria mais valor no amor que me deu. Se essas paredes falassem, teriam tanto para contar. Aqui nós fizemos amor, nosso ninho multicor, nosso canto, nosso ar. Se essas paredes falassem, não precisava nem lembrar. Este cantinho que amei, tem lembranças que eu sei, nunca mais vão se apagar. Este cantinho de te amar, tem lembranças que eu sei, nunca mais vão se apagar. Ora, 14 horas e 27 minutos. Espero que estejam a gostar da minha emissão. Ora, comigo é um grande prazer estar aqui na vossa companhia. Muito obrigado por estarem todos na minha companhia. Ora, vamos ficar aqui com Nossa Senhora Traga Paz ao Mundo, para todos nós. Ora, este é pedido de Maria Pereira para todo o auditório, para todos os animadores, muito obrigado, e para o seu marido, seus filhos, seus netos, e para todas as pessoas da família e para pessoas amigas espalhadas pelos quatro cantos do mundo. Nossa Senhora, traga paz ao mundo. Que assim seja. Tu que vens, vem o nosso espírito encontrar a paz e mostrar ao mundo que a fé terás. É como sentir a nova força que nos faz viver melhor. Sem saber, vou ao teu encontro acreditar em ti, cumprindo promessas que te prometi. Fátima, tu és inspiração para cantar esta canção. Nossa Senhora, creio em ti, faz o no nosso coração e amar, sempre que pecar, pedir perdão, sonhar que este mundo pode ser melhor se alguém cantar esta canção. Sem saber, vou ao teu encontro acreditar em ti, cumprindo promessas que te prometi. Fátima, tu és inspiração para cantar esta canção. Nossa Senhora, creio em ti, faz o milagre que eu pedi, traz paz ao mundo e traz amor, transforma o ódio numa flor. Nossa Senhora, sabes bem que és para nós a nossa. RFM Orléans. Assim é que é. Ora, 15 horas e 35 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2. Ora, então, vamos ficar aqui com Jorge Ferreira, com um lindo música dele, Vida Flore. Tem pelo título Viva, Vida Flore. Este é para todo o auditório, para todos os animadores, para aqueles que já cá passaram, para os presentes e para os que virão. É para todos os 33 fundadores da Rádio Arcanciel 96.2 e para todas aquelas pessoas que estão à escuta da minha emissão. Ora, fiquem bem, até já. Jorge Ferreira, Vida Flor. Fiquem bem, até já. A vida flor. escolta, que atrai, que se ergue, que espanta, que cansa, seca e se esgota. É sonho que acorda a rir, realça só por momentos. É sonho que acorda a rir, realça só por momentos. Analisa fragmentos e depressa vai dormir. Analisa fragmentos e depressa vai dormir. A vida é água que corre e desvanece no chão. A vida é água que corre e desvanece no chão. Vida de confusão que se acaba, mas não morre. Vida de confusão que se acaba, mas não morre. Que a todos deixa desejo. São dois dias de cativo. Que a todos deixa desejo. Esta vida que é um bem corre, não é minha nem é tua. Esta vida que é um bem corre, não é. Na mesa, DJ botou som. Vamos todos curtir. A festa é nossa. O Luizinho está aqui. Numa festa eu fui, vi elas no bar. Uma deslumbrante, outra de encantar. Fui para o meio da pista, esta noite é minha. Ninguém mais me par, nenhuma sai sozinha. E a loura se afastou, ui, ui, ui, morena agarrou-me. Ai, ai, ai, e a loura deu-me um beijo. Bom, bom, bom, e a morena, ai, meu pai. Vai dançar a lourinha, vai dançar a morena. O verão chegou e a bebida na mesa. DJ botou som. Encantar, fui para o meio da pista. Esta noite é minha, ninguém mais me par. Nenhuma sai sozinha. E a loura se encostou. Ui, ui, ui, morena agarrou-me. Ai, ai, ai, e a loura deu-me um beijo. Bom, bom, bom, e a morena, ai, meu pai. Vai dançar a lourinha, vai dançar a morena. O verão chegou e a bebida na mesa. DJ botou som. Na mesa, DJ botou som. Vamos todos curtir. Vimel sur Arc-en-Ciel Orléans. Deixou assim seu Portugal. Como tantos outros, ele não perdeu a esperança. O português que deixou seu Portugal. A malta gosta, vamos para a pista com alegria. dançar no roça roça, é tu naná até raiar o dia. Ora, muito bem. Ora, então eu tenho aqui mais uma dedicatória da parte do Sr. Manuel Pinheiro. Ele gosta muito de folclore e lhe desejo rápidas melhoras, que ele não se encontra nada bem já há uns tempos. Ora, então, para ele e para toda a sua família, para seus filhos, seus netos e todas as suas pessoas amigas espalhadas pelos quatro cantos do mundo. Ora, vamos ficar com o Malhão Traçado, o grupo folclórico do Minho. Fiquem bem. Até já. Tocar, não tenhas medo de pôr aqui tua mão. Se tocares bem, vou-te levar. Bom, esta não quer entrar. Ora, também é como tudo. Também está doente. Como é que eu posso ser amigo de alguém? Eu tanto amei. Se ainda existe aqui comigo tudo dela, eu não sei. Não sei o que eu vou fazer para continuar a minha vida assim. Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim. Ela ligou terminando tudo entre eu e ela, e disse que encontrou outra pessoa. Ela jogou os meus sonhos todos pela janela, e me pediu para entender, encarar numa boa. Como se o meu coração fosse feito de aço, pediu para esquecer os beijos e abraços, e para magoar ainda brincou comigo. Disse em poucas palavras, por favor entenda, o seu nome vai ficar na minha agenda, na página de amigo. Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei? Se ainda existe aqui comigo tu... Pois é. E assim estou chegado ao fim da minha missão. Espero que tenha sido do vosso agrado. Comigo foi um grande prazer estar aqui na vossa companhia. E me vou despedir, mas continuando mais uns minutinhos aqui, que já tenho aqui uma nova locutora à espera da praça. Então que vai ficar aqui com a sua emissão a seguir a mim. Ora então, fiquem bem, até já. Entre eu e ela, e disse que encontrou outra pessoa. Ela jogou os meus sonhos todos pela janela, e me pediu para entender, encarar uma boa. Como se o meu coração fosse feito de aço, pediu para esquecer os beijos e abraços, e para magoar ainda brincou comigo. Disse em poucas palavras, por favor entenda, o seu nome vai ficar na minha agenda, na página de amigo. Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei? Se ainda existe aqui comigo tudo dela, e eu não sei. A minha vida assim. Se o amor que morre dentro dela ainda vive em mim. Se o amor que morre dentro dela ainda vive em mim. Ora, muito bem. Continuação de uma boa tarde e um feliz dia de Páscoa para todos nós. Que Deus nos abençoe e nos proteja sempre de tudo. E um feliz dia de Páscoa para todos. E para a semana, se Deus quiser, cá estarei novamente com vocês. E foi um grande prazer estar aqui na vossa companhia. Ora, um feliz dia de Páscoa. E assim finalizo a minha emissão com o hino de Portugal para todos nós. Fiquem bem e até para a semana, se Deus quiser. Música.